Vai segurando, moleque. Anitta, MC Guimê. Chega, fecha o close na maldade, que hoje eu vou pegar você. Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou pegar. Vem que eu já tô cheia de vontade de fazer acontecer. Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer. Vai. Chega mais perto, vai. Fica à vontade. É que eu tô querendo a noite toda. Não, não para agora, vai. Se movimenta, vem. Que eu não tô aqui à toa. Pode vir que vai começar. Não tem mais jeito, e não adianta tentar. Já foi, tá feito. Esse som é pra dominar teu pensamento. Vem que eu vou te hipnotizar no meu talento. Pode vir que vai começar. Não tem mais jeito, não adianta tentar. Já foi, tá feito. Esse som é pra dominar teu pensamento. Vem que eu vou te hipnotizar no meu talento. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Chega, fecha o close na maldade, que hoje eu vou pegar você. Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou pegar. Vem que eu já tô cheia de vontade de fazer acontecer. Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer. Vem, chega mais perto, vai, fica à vontade. É que eu tô querendo a noite toda. Não, não para agora, vai, se movimenta. Vem, que eu não tô aqui à toa. E se exploda o resto perante a gente. O resto é resto, né, gente, da gente. Aguardar mais um verso pra entrar na sua mente. Dance, dance, dance. O clima fica quente quando você vem. Você me querendo, te quero também. São várias correntes e notas de 100. Ei, ha. Não tem hora pra acabar, pois é só começo. Então vem logo aqui me pegar. Depois te agradeço, desse jeito se eu conheço. Faz eternidades e simples momentos. Gata, me trata, me mata no seu talento. Pode vir que vai começar. Não tem mais jeito, não adianta tentar. Já foi, tá feito. Esse som é pra dominar teu pensamento. Que eu vou te hipnotizar no meu talento. Yeah, yeah, yeah. RJ, SP, Brasil. Vai segurando. Yeah, yeah, yeah.